Cara, eu não sei qual tema mais difícil, cara. Se o teu ou da lupa. O meu? Não, do Carlírio ou da Loba. Ah, tá. Da Luba Eu é o que acho do Carneiro mais difícil. Ontem nós verificamos que era fácil achar anime pro tema da Loba. Não sei qual que é o tema da Luba. É o dos anjos lá, que são, não são anjos, são loucos. Essa parada toda. Saudações a todos, sejam bem-vindos à edição de março da série de podcasts sobre músicas e animes. Estamos na nossa 43ª edição. Hoje com um time quase completo. Seria completo se não fosse por duas ausências. São duas ausências sentidas, mas com certeza essas duas pessoas estarão aí no mês que vem para fazer a alegria do povo. Isso é certeza absoluta. Mas as pessoas que estão aqui, sete ao todo, vão dar conta muito bem do recado. Mas antes de eu falar do tema e do que se trata o mesmo, que foi escolhido por voto, mais uma vez, nós vamos fazer as apresentações. Começando por mim, Thalino Neto, o anfitrião desta edição do podcast sobre músicas e animes. Saudações a todos. E agora eu passo as honrarias da apresentação para o meu amigo Vilásio. Feelings. Ok. Depois de Vilásio, a vez do Luke Lucas se apresentar. Eu sou o Luke Lucas. Tô animado. É aquele cara que publica no Chuva de Nanquim e ninguém reconhece isso. Uma maravilha. Eu acho que não. Acho que o pessoal já reconhece. Inclusive, o pessoal que acha que eu toco do Luke, eles já vão logo pra área de comentários. Eles nem leem um post. Eles já falam, você é um merda, você não entendeu o Bleach. É isso. Começa assim. Tá certo. Após o Luke, é a vez do Ian, reaparecendo aqui. Oi, tudo bem? Esse é o Ian, que hoje tá com a voz um pouco baixa. Após o Ian, é a vez da Loba. Alô, valeu. É isso aí. Alô, valeu. Ok, né? É, já uma evolução nas apresentações dela, já uma evolução. Depois da Loba, temos a Nayara. Cadê a Charlotte? A Charlotte só no anime de trap, só. Fazer remake pra ter Charlotte, né? Justo. E depois da Nayara, temos a volta do Bebop, que tanta falta fez nos últimos podcasts. Quero saber se alguém descobre que dá o cruzamento de um automóvel com uma flor. É. Um Fusca. Não. Olha, incrível esse pensamento da Loba, faz tudo sentido. Ela pensa com a... Pode falar, então? Pode falar. Não. Não. Então, cruzamento de automóvel com uma flor dá no Carlírio. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Nossa! Não, ninguém comenta. Se mata. Ninguém comenta. Se mata. Eu vou ficar quieto. Miga. Eu vou me dar o direito de ficar quieto, porque é o Bebop reaparecendo depois de uma longa ausência, por isso vou respeitar ele. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu tenho certeza que alguém vai twittar isso rapidinho. E o terceiro motivo... pela risada eu já sei quem que vai twittar. O terceiro motivo é que eu não vou ficar irritado hoje, cara. Cara, ô Carleiro. Carleiro. Oi. Teve alguém, eu não me lembro agora quem foi um comentário lá no Kyudai Podcast, que tá falando que você tá mandando muitas vezes a gente pro inferno, cara. Até o André, que era novato, cara, no podcast, lá você tá se soltando demais, cara. Mas é porque aquele que eu dai... E é ao vivo! Mas você sabe que naquele eu tirei todos os atrasos de mandar pro inferno e joguei tudo lá, cara. Que eu saiba, a Carlinho tá copiando minhas piadas lá, hein? Mas tudo bem, eu deixo. Também. Onisama. Ô Bebop, eu acho engraçado eles falando longa ausência, não sei o quê. Nem o que é gravar no carnaval, gente. Carnaval, não sabia nem onde eu tava. Queria que eu pegasse o microfone pra falar com vocês. Tava lá bebendo. Pois é, eu expliquei isso. Porra. Foi complicado. Estou de sacanagem, gente. Porra. Inclusive, a explicação do Bebop foi exatamente essa. Ele mandou um e-mail dizendo: pessoal, não sei onde é que eu tô. Exatamente. Eu bebi chope de vinho, chope claro, até 3 horas da manhã. Vocês lá falando de podcast. Vocês estão malucos. Se vocês quiserem saber mais do Carnaval do Luke, vocês ouvem lá o Yopinando Shibun, número 95. bloco barril, né, Luke? Pareceu Charlotte e tudo. Não, brincadeira, não apareceu. Eita. A Charlotte se fez presente, olha que maravilha. Então, agora que a equipe se apresentou e vocês puderam notar como tá o nível do ambiente, é isso aí. Acabei de descobrir que meu nome é da junção de uma flor com automóvel, mas tudo bem. Graças ao Bebop, muito isso, obrigado, Bebop, ó, valeu mesmo, show de bola. Vou lembrar que Lírio aqui é a flor símbolo do Yuri, tá? Só pra um adendo. Olha aí. Aí tudo faz todo sentido. Eu acho. Lírio, você é gay. Eu acho justo que Yuri ia gostar de mulher, então ele é gay. Faz sentido. Peraí. Se for por essa lógica, Carlinho é trap, né, então? Ai, caralho. Eu gostaria que vocês parassem com essas indagações, por favor. Melhor começo de podcast, ó. Mas, Carlinho. Parabéns. Que isso? Eu bati as palmas do Luke. Loba, você merece uma morte lenta e dolorosa. Eu estou morrendo lentamente todos os dias quando eu como cup noodles na hora do almoço. Isso não é desculpa pra você me afrontar. Não, ser gay não é uma afronta, legal. Caralho, velho, o que que tá acontecendo? Vamos parar, vai ficar polêmico, vamos parar. É carnaval ainda. Meu Deus. Gente do céu, não esperava esse tipo de pergunta, ok. Calire. Oi. Qual é o carro que o Pikachu mais gosta? Não sei. É a picape. Eu pensei que era o Fusca. É o Fusca. Deus do céu. Ok. Voltando então, sem dar mais chances para azar, vamos então dar início real ao podcast, depois das apresentações desses momentos de humor, o qual teve minha coparticipação no evento aí. O tema que foi escolhido por votação para esse Sobre Músicas e Animes foi: animes cujos protagonistas vocês se identificam. Ou seja, as pessoas presentes aqui escolheram músicas de animes que têm protagonistas que, além deles gostarem e ou odiarem, são aqueles personagens que notam-se alguma semelhança comportamental, física ou de qualquer outro jeito ou sobreposto que vocês se julgam muito parecidos. Não precisa ser um espelho 100%, isso seria freneticamente impossível. Não, eu já vou dar um spoiler meu, que o personagem que eu escolhi foi o Mr. Popo de Dragon Ball. Sou igualzinho ao Mr. Popo. Inclusive no até, olhar. Até o turbante. Aham. Uhum. Mr. Popo. É, mas peraí, eu queria saber, qual a versão? A preto ou azul? Isso tem muita diferença, exatamente, tem muita diferença. Azul, cheguei na rua, nego falou que eu era ofensivo e me pintou de azul. Triste. Inclusive eu não joguei, mas estou chateado com os novos jogos de Dragon Ball, porque não tem o Mr. Popo pra você jogar. Tem até os personagens de Dragon Ball GT agora, então é um absurdo, absurdo. Mr. Popo é de porrada. E não tem o Yajirobe também. Também é um absurdo isso. Ai, tudo gordo, você vê aí, ó. Você vê tudo aí. Enfim. E como estamos em um número ímpar de participantes, foi resolvido por assembleia aqui antes das gravações do podcast, uma assembleia presidida pelos outros seis integrantes, menos eu, é óbvio, que eu começarei então fazendo a minha indicação de tema e o porquê que eu escolhi tal música, enquanto que os outros seis seguirão a função do podcast anterior. Ele já sabe quais números eles são, eu vou rolar um dado aqui e o número que cair será a vez deles. É uma coisa muito fácil e simples. Ok, vamos começar fazendo o trabalho, Carlinho. Por que você escolheu esse tema? Ok, por que eu escolhi esse tema? Porque eu achava ele mais fácil do que aparentava. Mas de repente eu recebi uma enxurrada de e-mails dizendo que o tema era difícil, que o tema é isso, que o tema é aquilo, e agora nós vamos comprovar toda essa dificuldade. Enfim, foi por isso que eu escolhi esse tema, porque eu achava ele mais fácil que os demais. Por exemplo, animes que tem ninjas de cor, que usam camisas laranjas, mas que não precisam ser ninjas, que usem camisas de cor laranja. Inclusive tem um grupo de pessoas que está votando sempre nesse tema, porque eles querem que o Luke escolha a música logo de uma vez, cara. Exatamente. Obrigado a todos que me apoiam. Obrigado. Sim, Luke, tu não ficou em último. O Luke não ficou em último daquela vez, só que dessa vez ele não participou, né? Ele não teve esse tema lá pra votar. Mas eu não tinha tema. nesse caso. Ah, você não teria. Inclusive, pena. Ele poderia colocar Naruto hoje, porque eu tenho certeza que tem algum personagem que o Luke se identifique Naruto. Mas tem que ser protagonista, então não pode. Tem que ser protagonista? Nem lembro. Tem que ser protagonista. Ah, mas você não se identifica com nenhum dos protagonistas, cara? Que é isso? Eu me identifico com a Sakura, eu sou inútil. Então... A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Então eu vou começar os trabalhos aqui, indicando uma música do anime Sister Princess Repuri. Na verdade, é uma indie song de um dos seus OVAs especiais. É a música do tema da Mamoru. Mamoru, para quem não sabe, é uma garotinha que ama esportes, ama práticas esportivas, mas ela sofria muito bullying quando mais jovem, porque ela queria jogar futebol com os garotos. E os garotos não queriam jogar futebol com ela. Diziam que lugar de menina era brincar com casinha, bonequinha, brincar de fazer mercadinho e porra, coisas assim. Eu tô querendo. Thalino, não vai me dizer. Você se identifica com ela porque você não, era sempre o último a ser escolhido no futebol. Música. Eu tô contando porque da música. Ah, tá. Me dá tempo. Como por favor. É que você era nos esportes da escola? Eu participava do time de handebol. Então. Em um certo momento, o irmão dela, mais velho, que é o Ataru, Minakami Ataru, acabou encontrando ela nesse momento de tristeza e tal, e resolveu brincar com ela, resolveu ajudá-la a praticar futebol, até que se passaram os anos, ela foi mostrando que ela realmente podia fazer frente a muitos garotos da escola dela, para não dizer todos, na prática desse esporte. E sempre que ela reencontra o irmão dela, ela se sente muito agraciada, ela se sente muito revigorada, e sempre quer jogar com ele, brincar com ele. E esse é o personagem que eu me identifico, que é o Minakami Wataru. Ao mesmo tempo que ele consegue ser gentil com as pessoas, ele não consegue transpassar o sentimento real que tem pelas pessoas. Mais ou menos assim, o Wataru, ele não sabe como agir com mulheres. Ele tem certa dificuldade de perceber o que uma mulher quer na frente dele, um sentimento maior, ou se quer um carinho, se quer um afago, se quer uma palavra de conforto, se quer um auxílio para alguma coisa. Ele tem medo de estar sendo delicado, tem medo de estar fazendo algo que não devia. Enfim, um simples toque no ombro, um toque no braço, ele tem medo de dar numa menina porque não sabe se está sendo grosseiro, se não vai estar invadindo o momento que não deveria e por aí vai. Okay. Então esse é um personagem que eu me identifico muito, que é o Minakami Wataru de Sister Princess. Ele trata bem as irmãs dele, só que trata daquele jeito, como um irmãozão. Mas, na verdade, chegar perto delas, fazer um carinho, tocar e tal, ele já não se atreve a isso, ele não chega a esse nível. Porque seria um abuso, né? Ele pensa que seria um abuso, exatamente. Eu também penso que seria um abuso. Partindo do princípio que ele tem o quê? 14 anos de idade e todas as irmãs dele têm entre... O quê? Tem entre 4 e 14 anos também. São 12 irmãs. Caralho, quantos Onichans, cara, como você gosta dessa série? São 12 irmãs. Caralho. Eu não falo nada. Então por isso que eu escolhi essa música, que é o tema da Mamoru, que é uma música triste, que remete a um assunto que é da vida real até, que é o chamado preconceito, bullying, coisa e tal. É uma música que traduz isso. E ela faz parte do conceito por detrás do Minakami Wataru, o rapaz que é gentil, que busca ser legal com os outros, que ao mesmo tempo tem medo de ser gentil e tem medo de ser legal com os outros, por estar achando que está passando certos limites ou adentrando em áreas que não deveria. Então por isso que eu indico para vocês o tema de Mamoru do anime Sister Princess Repuri. O nome da música é Mamoru Song mesmo, e quem canta é a dubladora da personagem. Thank you. A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. É a vez de eu rolar o dado pela primeira vez aqui. Vamos definir quem vai ser a primeira pessoa a falar do seu anime, personagem e indicar a música. Vamos ver. É o carlírio. Eu já fui, obrigado. Vamos lá. Caiu o número 4. 4 é você, Vilaço. Diante desse tema magnífico que o Carlírio escolheu. E foi mesmo, diga de volta. Eu só pensei em um anime e não consegui pensar em nenhum outro. Quer ver que é o One Piece? É. Da minha pequena lista. Ah não, não, eu não quero ostentar, então deixa pra lá. da minha lista de animes. Eu só consegui pensar em um anime. Que é o Genshin. Errei. E basicamente eu me identifico com o protagonista, o Kenji Sasahara, Kanji Sasahara, porque basicamente minha vida, no começo da minha vida como otaku, foi muito parecido com a dele. Inclusive, depois de Genshin, eu e meus amigos sempre fazemos a merda de uma coisa quase que sem querer, né, de olhar se os gachapons têm calcinha. Que vergonha, que vergonha. E tem? A maioria tem, cara. Pelo menos dos meus, não tem nenhum que não tenha. Só os passais masculinos. Dá pra tirar, Evilás? Hã? A calcinha? Não, nos meus não, cara. Eu não compro desses, não. Que absurdo. Não. Mais próximo que fica é algumas que ficam de biquíni. É só isso. Pois é, eu me identifico com esse personagem. Não sei muito o que explicar. Toda a vida dele na universidade, aquele descoberto do mundo otaku e também a autoafirmação dele. Eu só não trabalho como editor de mangá, mas do resto acho que eu lembro muito esse personagem. Inclusive, por muito tempo, meu apelido na internet foi em homenagem a esse personagem, né? Então, fica aí, Genshin. Vou escolher a abertura da primeira temporada, que eu gosto bastante. É a música My Pace Dayo, da banda Manzo, que eu não sei nada sobre essa banda, pra ser bem sincero, mas eu gosto bastante dessa música. Alguém tem alguma pergunta pra fazer pro Evilás? Não, depois do gachapão de calcinha aí, eu... Tranquilo, eu achava, cara, que ele fosse escolher o Kion. Kion? Não, mas é porque o Kion, a única coisa que eu me identifico com ele é o fato de ele ser sarcástico. Na vida... É normal isso. O fato de gostar de mulheres peitudas. O Kion gosta de mulheres peitudas? É bem anormal. Me curou. Hum? Me curou. É. Ah, me curou. É, mas eu não acho que seja exclusivamente mulheres peitudas. Eu acho que aí me curou é especial. Inclusive, eu também gosto de mulheres, assim, mas é normal, cara. Ah, você gosta de mulheres, tá bom. Gosto de mulheres, é normal. Entendi. Não é normal, não? Eu acho, né? Pra alguns pode não ser. Eu esperei um cumprimento, mas eu gosto de mulheres. Aí parou. É que eu olhei que se eu passasse desse ponto, ia ser um problema. Então, vou parar aqui. Acho justo. Eu tinha mais coisa. Okay, vamos parar então. Evilásio, repete o nome da música, por gentileza. É My Pace Dayo, da banda Manzo. A primeira abertura de Genshin. ただ馬鹿なしみよ。 A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. É a vez de rolar os dados mais uma vez e veremos quem falará de seu anime, personagem e música. Ei, meu Deus, vamos ver agora. Caiu o número 1. Ai, Jesus. Número 1 é o Ian. Vai lá, Ian. Ah, então, eu escolhi a música Yume Miro Tameni, que é cantada pelo Mitsu Sugiuchi, que ela é insert song do anime Saikano. Eu escolhi Saikano porque, em alguns aspectos, eu me identifico com a protagonista, a questão dela sempre tentar fazer as coisas direitinho, ela sempre tentar resolver tudo sozinha, mesmo ela estando com o maior conflito interno que alguém pode ter, sempre evitando o máximo ver outras pessoas, as pessoas ao redor dela. Aí a música, ela vai falar bem sobre o que é retratado no anime, que é a questão do amor entre os dois, que é a história, é todo esse romance que tem muitos empecilhos, já que ela é tipo uma arma criada pelo exército para poder lutar na guerra mundial, e o garoto, ele é tipo um adolescente comum. Então tem tipo um buraco enorme entre eles. E a música vai tratar exatamente sobre isso, sobre como eles querem passar por todas essas provações e ficarem juntos e consumar o amor deles e é isso. Pra não falar que Saikano faz com que o Ian se desmanche em lágrimas, né? Demais. Ah, mas acho que qualquer um, é impossível assistir o anime e não chorar, sei lá. Ou pelo menos não se emocionar, né? Na primeira vez, sim, mas no resto... Toda vez que eu passo numa obra e sai um cano assim, eu já começo a chorar, já só de lembrar. Você fala, sai cano. Cara, foi muito ruim. Tô de volta, gente! Cara, além de você, pegar pesado... Mas eu me emocionei mais com o filme do que com a série. Eu tô lendo mangá agora. O mangá tem algumas diferenças, mas também tem a mesma quantidade de filmes que eu achei da série. É porque eu acho o protagonista babaca, então... É demais. Nossa, pelas horas que eu também odeio ele. É no muito filme egoísta. Ele não faz muita coisa mesmo, então acho que é por isso que eu gosto mais do filme. Ele é muito egoísta na série, né? Mas a gente releva. Anybody else? Olha, Lírio em inglês, hein? Que beleza. Pô, vocês estão pegando pra Cristo hoje, ok? Hoje. Hoje. Tá bom, vocês sempre me pegam pra Cristo, mas hoje estão abusando da sorte, porque eu falei que ninguém vai me levar. É porque o Eric não tá aqui. Aí mas o Eric é a única pessoa que nunca complicou comigo. Mas eu complico. Mas você complica com ele. Não, também não. Oxi. Eu tenho algumas edições aí pra provar. Ali ele deu 10 pra Gaku Shoujo. Deu 10 pro Gaku Shoujo, cara. Cara, dar 10 pro Gaku Shoujo eu acho que é tão ruim quanto dar 7 pra Cowboy Bebop. Cara, eu já falei que você não vai me levar. Não adianta, não adianta. Eu não vou falar o que vocês estão esperando que eu fale também. O leva, eu levar. Ô Loba, o que você chega. Falou mesmo no último podcast sobre Curitiba? Teve o pessoal falando aí. Oi? Curitiba nos comentários, inclusive. Pois é, no último podcast você fez um comentário pertinente sobre Curitiba. Eu tava tentando lembrar qual que era. Então, minha encomenda ainda não chegou. Eu quero que vocês falem isso. Caramba, que absurdo, que absurdo. Caramba. Desde 18 de dezembro de 2014, a encomenda ainda tá presa em Curitiba. Curitiba é um buraco negro mesmo, hein? Eu acho que o Carlinhos deveria ir lá nos Correios ou na alfândega, sei lá. Carlinhos, vai pegar a minha encomenda? Pegar a sua encomenda. Vai pegar a minha encomenda? Pode fazer. Ai não, senão o Calírio vai querer dar o ganho, aí Yokohama, não, pode demorar. Além de eu estar vivendo num elo dimensional, segundo a Loba, eu tô sendo taxado de ladrão. É porque eu Ah, espera daquele episódio do Chaves, cara. Esse episódio é puta triste. Exatamente. Chorei. Eu choro com o Chaves, mas não choro com o Saikano. Olha só você. Nossa, que blasfêmia, mas enfim. Blasfêmia? Que? Mas sim, esse episódio do Chaves é triste pra caramba, cara. Chaves é muito triste. Eu fico chorando só de lembrar de Chaves. Tchau. Só de lembrar da qualidade, a filmagem, você vê que eles são pobres. Sim, dá uma tristeza já. A qualidade. Ai, meu Deus. Acho todo que, mundo sabe... naquele episódio. Naquele episódio, daqui a pouco tá todo mundo indo embora com os parentes, com os amigos, aí o Chaves fica sozinho lá cantando que nem uma besta de fogueira. Posso tirar uma dúvida? É, a gente acabou o bloco do Ian? Ou não? Não acabamos ainda, tem que pedir pra ele repetir a música. É só pra saber. Saikano, né? Saikano. Não confundir, pelo amor de Deus, com Saekano que está em exibição. Não confundir. É, por favor, aí sim é blasfêmia. Eu acho que a gente ainda tá no carnaval ainda, mas tudo bem. Ok. Ian, repete pra nós o nome da música, por favor. A música se chama Yume Miro Tameni, cantada pelo Mitsu Sugimichi. E fiquem com esta música. Tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Depois dessa ótima música de Saikano, vamos girar o dado uma vez mais. Temos 4 pessoas ainda pra falar, vamos ver. Não gira o dado, você rola o dado. Se você tá girar, na boca! Tá bom. Vamos lá. Caiu o número 5, é a loba. Não! Sim! Então. Eu não sei. Não me identifico com nenhum personagem de desenho chinês, não. Aí, o jeito foi arranjar um aleatório. Mas podia ser japonês também. Podia ser japonês. É, o mais parecido foi o Rock de Black Lagoon. Você anda de explica, terra, por favor, me explica. Eu ainda acho que você tinha que ter escolhido aquele cara vestido de freira, mas tudo bem. Aquele cara. A irmã, cara, como assim? Surda. A irmã Robocop? É o Sister da Arakawa Under the Bridge. Mas é o Rock mesmo, o Rock é o mais parecido comigo, até assim, né? Cor dos olhos. É isso. É isso. Puta que pariu. Cara, esse podcast tá muito mítico. Ele tá mitando esse podcast. Tá mitando. E é porque foi fácil. Não, foi fácil. Mas pra mim é fácil, cara. Pra mim foi fácil. Oxi. E a Loba colocou que foi fácil nos comentários também. Ela me fala isso? Mas que caramba. Eu disse. Não foi fácil, é Carlinhos. É porque você interpretou errado, Carlinhos. Não tinha nenhuma vírgula ali no comentário dela, não, cara. Mas, Lobo, você tinha colocado tanta imagem de personagem freira no Twitter dizendo que se parecia com essa? Eu tava zoando. Ô, Carlinho, você tem que entender. Ela não se identifica com freiras. Ela tem fetiche por ela. Tá, ok. É diferente. Isso mesmo. Tá, mas por favor, me explica aí, por que o Rock? cada com dos olhos. Não, não, não. Eu acho que a explicação da loba pra ela se identificar com o Rock é similar que o Fukuda deu pra, pro Tusk ter sobrevivido em Cross End. A Neta de prova. É similar. Nossa! Totalmente igual. Não falei de coisas que eu não entendo. Não se preocupe, não se preocupe. Então, eu tô tudo a ver com o Rock. Tudo a ver os olhos. Você fala eu três línguas também? Os olhos são verdes e o do Rock é preto. Tá tudo bem, né? Você fala três línguas também? Peraí. Tá, mas ele tem dois. Você tem dois olhos, um pouco, nariz. Opa, ok. Tem algo na tudo personalidade, no comportamento, no modo de falar, nas atitudes do Rock que te lembra um pouco? Que nós se parece... somos seres humanos. Fora o básico! Tecnicamente ele é um personagem fictício, né? Mas enfim. Não, mas ele existe. Ele existe. No seu coração sou ele eu. Existe. Tudo bem, tudo bem. Minha wife existe no meu coração. Minha wife. Ô Loba, são absurdo. Seus olhos. Deixa eu contar pra pessoa parecer com o Rock. Por favor. Porque a minha vida começou assim. Eu entrei na faculdade. Já começou a vida aí ele é que nem ele entrando no navio, é como se fosse um sequestro, como se eu fosse sequestrada. É como se eu fosse sequestrada do ensino fundamental e ir direto pra faculdade. Aí eu fui apresentado ao mundo das drogas, né? O curso de humanas, é tudo igual comigo. Não, ô Lobo, você foi apresentado mudar as drogas no momento que você começou a comprar incenso. Meu aí Deus, sim. O pessoal da Espécie anda um preconceito hoje. Então é bem isso aí, né? Foi apresentado a mudar drogas, que nem o Rock foi. Então é isso que a gente tá. Peraí, eu vi Black Lagoon, ele usa drogas? Eu não lembro disso. Tudo bem. Droga que rola na puta e é que nem a UE. A UE rola na puta. Lobo, você tá sóbrio? Na... Quando que a loba tá sóbria? Por favor, depois de terminar isso aqui, vocês passam o podcast pra Rafaela. Que ela disse que não queria participar porque ela não tinha nenhum personagem que se identifica. Então. Olha o exemplo da loba. Tá ótimo, cara. Você manda mensagem pra Rafael, ó, o fundo do olho do personagem é branco, então pode vir. Tá valendo. É parecido com você. É parecido. Loba, você realmente imitou, você tá de parabéns. Tu não falou o nome da música? Eu não falou o nome da música aí. Não. Não, é a abertura aí. Abertura de quê? A letra da música, a abertura de Black Lagoon. A letra da música também representa muito sobre a minha pessoa. Eu tenho uma grande arma que eu peguei do meu senhor. Exatamente, é a minha vida. Eu pensei que você fazia frações vermelhas, mas tudo bem. Tipo isso. Aí o nome da música é Head Fraction da Mel, Mel, o Mel, a Mel, sei lá. É isso aí. Que podcast, tá bom. E é um rock a abertura. Totalmente. Mas tava fácil o tema. Tava fácil. Os temas de Calino sempre são fáceis. Sempre tranquilo. Mas sempre foram, vocês estão dificultando isso em específico. O tema livre foi uma beleza pra achar uma música legal. Ah, cara, desculpa, eu vou ressuscitar o tema livre agora, então tá ok, né? Não! Um bom tema, fazer remake do tema livre. Segue, então, okay, segue. Só repete a música então, por gentileza. A Fração Vermelha da Mel. flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Vamos então fazer os dados trabalharem uma vez mais. Temos mais três pessoas aí. Vamos lá. Caiu o número 2, Bebop. Olha só. Cara, esse dado tá muito viciado. Ele não repete os números que já foi, velho. Eu tô estranhando. Você se lembra que no último podcast ele demorou pra repetir, né? Tive sorte. É um dado imaginário, né, cara? Dado imaginário, caramba. Quer que eu mostre aqui? Opa. Fotos. Quero fotos. Fakes or fake? Vocês são dessas, é? Inclusive, enfim, vai ser a capa do podcast, a foto dos dados do Carlírio. Ah, boa, vou tirar as fotos então pra capa então. Mas seu, tá, não vai ter capa. Vai ser foto branco. Vai ser o cenário de Bleach. Era melhor você escrever os números no Neto Team e rolar ele. Caraca, que absurdo. Eu não tive essa ideia, cara. Eu não tive essa ideia. Mas vai lá, Bebop, vai lá. É, escolhi Beck. Foi difícil também escolher, eu tenho bastantes animes assim que eu assisti, eu olhei a minha anime list inteira, e o que mais se aproximou foi o Kyoki, o do Beck, protagonista, mas nem por identifico hoje em dia, me identificava na época da adolescência, né, que eu agia parecido com ele, assim, conhecia só música ruim, de repente encontrei uns amigos, me mostraram, apresentaram algumas músicas legais, eu comecei a tocar guitarra também. Oh, fiz banda. Indagação aqui, por gentileza. Classifique música ruim. Música ruim. Ah, não, tu vai fazer isso comigo, filho da mãe. É, eu tô fazendo, já. Pode responder. Tô fazendo. Isso é rebelde. Pop. Olha só, mano. Pop, não. É um absurdo, cara. É um absurdo. Não, isso aí não. Você falando pop mal aí do nosso pop nacional dos anos 90, é um absurdo. Vini. Sensacional, não, tem não Vini, é Maurício Manieri, Ragatanga. Maurício Manieri. Não, Ragatanga é início dos 2000. Pera aí, Ragatanga é início dos 2000. Não, Maurício Manieri não é pop, é depressão. Toda cara, vez que eu ouço Maurício Manieri, eu quero cortar meus pulsos, velho. Eu tenho certeza que no rádiozinho do Shinji tocava Maurício Manieri, velho. Certeza. Só começar. Baby, eu tive sonhos de autismo e já não sobe no computador. É foda. É muito, nossa, triste. Velho. É, mas tinha muita música ruim aqui, pop principalmente, né? Fazer o quê? Ô, Bebop, diz aí logo, qual a banda que você escutava, cara? Ah, Spice Girls, pronto. Puta! Liga se não dá pra te defender. Caralho. E nacional era Sandy Júnior, pronto, fudeu tudo. Puta que pariu. Se a lua volta no mar, estamos se enterrando, ela passar pode voltar. Vou pular essa parte. Mas eu só tinha 11 anos. Gente, podcast de música de anime, né? Oxi, para. Vou fazer um podcast de música de Sandy Júnior. Qual é a música de Sandy Júnior representa o personagem de anime X? Bora, bora! Eu super topo a Anicast de Sandy Júnior. A música de Sandy Júnior que combina com o personagem de anime. É uma vez. Imortal. Porque imortal não morre no final, cara. Tic-tac-tac. Vamos lá, continua. Aí você encontrou um grupo de amigos que te apresentou as músicas boas, é isso. Power Rangers, cara. Tem Power Rangers. Aí começou o rock mesmo. Daí eu passei pra fase de Krause Sun. Aí comecei a me identificar com ele um pouquinho. Um pouco mais pesado o rock. E é isso. Aí o Kyoki me lembrou um pouco dessa minha época, né? Que é mó complicado, assim, quando você começa a tocar, porque seus dedos machucam mesmo, assim. E eu aprendi. Eu não fiz aula, assim. Uns amigos me ensinavam alguma coisa ou outra, e eu ia me virando, assim, de ouvido mesmo. Aí foi bem um caminho bem árduo. E sobre o lado bom da vida do Kyoki, cara? Tinha um amarrô na sua vida? Tinha. Aí, tá perfeito. Foi bacana, foi bacana. Mas eu era aquele. Eu era tão parecido com ele que eu também fazia burrada que nem ele. Acabei perdendo a marro que nem ele. Pô, a minha marro me fez ouvir falar manso. Cada um tem a marro que merece. Poxa, gente, falar manso não é tão ruim, não. Gente. Olha, ela escreveu seu nome na areia, Luke. Escreveu o nome da areia. É triste. É, mas coisas da juventude. Assim. O que me lembra dessa época. Não, mas sinceramente, eu ainda tô pensando no podcast Sandy Júnior, ia ser muito foda, velho. Você pode sugerir como tema, né? Eu topo. Tá. Eu topo. Eu edito. Cara, pior que tem grande chance de ser votado. É melhor não, velho. Vai dar merda. Eu não edito, quero avisar logo, não edito. Eu escolho esse tema. Tá, se a gente for fazer um podcast de Sandy Júnior, vai no Bruto. Vai sair, vai ser o Bruta, porque eu não edito. E acho que nem precisa. Vamos parar, pera aí, calma aí. Então todo mundo canta a música de Sandy Júnior, não precisa editar. Meu Deus. As ideias da Lumba, cara. Ah, eu também me identifico com o Shirokuma, lá do Shirokuma Café. Com o Shirokuma? Isso, é porque ele por tem umas piadas, é óbvio. Cara, gente. Por causa das piadas. Por causa das piadas, obviamente. Por causa das piadas. A incredulidade. Na voz do Carlinho, quando ele falou aquilo. A reação dele foi boa. Não, não é fisicamente não, Lobo. Eu não sou peludão nem gordão. É só pelas piadas mesmo. É porque o senso de humor é tão bom quanto... Não, o Tony Ramos é assim, mas pro Carlinho, viu? Que isso? O Carlinho não vai mandar ninguém pro inferno mesmo? Tô tentando, tá? Vocês estão provocando, cara, mas não vão conseguir, não adianta. Acho que ele tá mutando. Eu tô escutando tudo, eu não muto. Eu tô escutando, eu nunca muto. Como diria o Coabara, né? A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu Deus, saindo podcast agora. Se alguém tem carlírio, eu mato. Se algum Ian ou Loba tuitar isso, eu mato. Não, gente, peraí, tchau. É agora, cara. Pera aí. Não, pera aí, repete aí que eu vou tuitar. Ah, olha, me colore que eu tô bege agora, velho. Que essa aí tá de A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Tô tuitando. Netinho. Caraca, que absurdo. Tô esperando aí o tweet pra eu retweetar. Isso, na maior expectativa pra retweetar. Olha a digitação, tá digitando. Quem foi que disse mesmo? Quem foi que disse essa pérola? Foi o arroba animicota. Ah, fui eu. Bom, mas eu não falei a música ainda, né? Vocês querem saber? Não, a gente tá esperando acabar o bullying pra você falar a música. Pronto, tuitei. Ah. E não é que ele tweetou mesmo? Miserável, cara. Ok, olha, Bibop. Risada de estima. E qual seria a música que te lembra de tudo isso, meu cara? Bom, a Sleep Out, que é a música que o Kuyoki foi uma das primeiras composições dele, né? A primeira que entrou realmente pra banda. Que a letra, na verdade, é do Saito, um amigo dele, o coroa lá, solteirão, que ensinou ele a tocar guitarra e ensinava ele a nadar também, era professor de natação. E ele acabou usando a letra do cara, que era bem bacana, ficou muito boa. E era muito bacana também quando fazia a composição de música. Eu demorei muito até fazer uma música decente, mais ou menos. E essa fase também me lembra muito dele. Digno, digno. Alguém tem mais alguma coisa pra perguntar ao Bebop ou podemos prosseguir? Eu tuitei. Então vai lá, Bebop. Só repete o nome da música mais uma vez então pra gente dar o prosseguimento. Então fiquem aí com a música Sleep Out do Anime Back. Such a cold hearted guy. I have to warm this person. Was it lonely as before? I like being wrapped with warmness more than anything else for sure. I'm gonna make my coming days to be filled with love and a joy. I left myself down that I'm more cruel than I thought. A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Ok, vamos voltar aqui para o podcast. Tem mais duas pessoas ainda, por favor. Atenção. Caiu o número 5, mas 5 já foi, então vamos voltar. Pera aí. Voltar é o 4. Voltando. Mais uma vez. Caiu o número 6. Vai lá, Luke, é tua. Então, eu queria falar um personagem que eu me identifiquei bastante na minha vida, assim. É quando o Bico, eu era pequeno. Né? Eu ando de short e bigoto. E de biscoito. E entro num carro meio estranho. Quando eu era pequeno, eu sofri muito problema de amizade. Não sei porquê, por algum motivo, as crianças não falavam comigo. Sei lá porquê. Eu ficava no balanço sozinho, às vezes, pensando na minha vida. Enfim, aí na escola eu consegui uns amigos, um grupo. Às vezes a gente brigava, às vezes a gente não brigava. Eu gostava de uma garota, mas ela não gostava de mim, gostava do amigo meu. E, enfim, um dia esse amigo que a garota gostava sumiu e a gente não se falou mais. Eu tentei correr atrás dele, não consegui, mas fui crescendo, aos poucos a gente foi se aproximando, a garota ainda gostava dele e a gente se encontrou de novo. Enfim, eu sempre tô certo, sou o Naruto, Haruka Kanata. Nossa, cara. Não, isso foi muito plot de Shoujo. Caralho, cara. Ninguém me interrompeu, eu fui indo. Ninguém entendeu do banquinho, velho. Do balanço. É porque você não falou o ponto mais importante: que você deveria ter beijado seu amigo, né? Mas tudo bem. Aí é complicado. Ai, essa meu parte. Deus. Não, sacanagem, era bronzeado. Não é Naruto, não. Foi censurado essa parte, eu acho. Foi censurado. Não é Naruto, não. Imagina quem tá escutando o podcast e tá pensando, peraí, como assim? O que que ele tá falando? O que tá acontecendo? Tiari, velho. Não, eu me identifico muito com o protagonista de Sakamichi no Apollon, é o Kaoru. Eu tive problemas de amizade, assim, quando eu era moleque, e quando eu tive novos amigos, assim, eu meio que fico meio nervoso quando apresento um amigo do amigo dele, sei lá, eu fico meio nervoso, será que vou ficar de lado, essas coisas assim. Enfim, eu tive um amigão meu, o Aloysio e o Anderson, eles me ajudaram a passar por essa timidez, assim, foi uma amizade bem legal. Enfim, eu gosto muito dele, eu gosto muito do jeitão de apesar de ah, eu quero falar com a garota que eu gosto dela, não sei o quê. Aí não fica aquela enrolação do episódio de falar. Ah, eu não falo. E ele vai lá e se declara. E a música que eu escolhi é a música que ele se declarou, que é o Someday My Prince Will Come, do Bill Evans, que ele fez lá para o filme da Branca de Neve, Sete Anões. Uhum. E eu acho uma cena muito bonita, assim. Eu acho uma cena que ele foi rejeitado, coitado, mas eu acho uma cena muito legal do personagem. Uma dica pra quem tem Spotify, pra quem gosta de Cowboy Bebop e Sakamichi no Apollon, lá tem playlists dessas duas séries, então tem as músicas originais das duas séries, se vocês quiserem pegar. Boa dica. Mas eu preferia Haruka Kanata, mas eu não me identifico com Naruto, é uma tristeza. Muito triste, cara, muito triste. Um dia, né? Porém, história puta triste, né, cara? Um dia. O garoto ficou sozinho no balanço, ninguém percebeu. Ninguém percebeu a cena do balanço. Os caras ficaram a pensar que ficou sério o podcast de uma hora pra outra. Não, sei lá, né? Você ia falando, ia passando mil e uma histórias de shows na minha cabeça, mas em nenhum momento eu lembrei de Naruto. Eu já tava ouvindo o Sandy Jr. aqui quase chorando. Era triste. Enfim, é isso. Ai, ai. Alguém tem algo pra perguntar ainda mais ao Luke sobre isso? Eu fico sério, eu não devia ter brincado de nada. É a minha dúvida, campeão, cara. Que avatar é esse? Aqui ainda. Isso. Até agora eu não entendi teu avatar, cara. Tô olhando pra ele. É um filho de um centauro. Ah, tá. Não, Deus. Me passa essa imagem depois. Eu nem vou perguntar de onde tirou isso. Ai, ai. Engraçado, nunca vi uma centaura. É que não, é, não existe, Bebop. Oi. Leia um mangá chamado Centaur Boris, que a protagonista é uma centaura. Tchau. Caralho, sempre tem mangá de merda, né, cara? Não, mas que eu saiba, centauro não existia. Eles populavam com as Amazonas. Que eu saiba, centauro não existe no mundo real. É por isso que eu nunca vi. Ah, tudo bem. Deus e a Oi da STM com centauro. Eu lembro de você lendo esse Yaoi, Lobo. Mas existe, caralho, tem uma loja aqui que tem. Por favor, vamos parar por aqui. A gente vai entrar em um tema também muito triste. Yaoi de centauro. Taca esse nível de história, velho. Olha, não é por nada não, mas tem o Yaoi que o espírito do garoto... De um garoto entra no membro do garoto que, do outro garoto que ele gosta. Pô, galera! Que membro é esse? Porra! Que membro é esse? Que história bizarra! Braço. Ai. É japonês, cara. É um parasite Yaoi? É, só que em vez de ser a mão, né? Então. Entendi. Eu tô realmente deprimido agora. É isso aí mesmo que você falou. Cadê a Natália pra comentar que ela leu esse mango aí também? Pois é, né? Quem falou desse mango aí foi ela mesmo. Ela até fez post sobre ele lá no Open Live. E a parte de baixo é o cavalo. Então, imagine. É, enfim. É assustador, cara. Meu Deus do céu, mano. Ok, vamos respirar. Ok, repete a música, por favor, Luke. Someday My Prince Will Come, do Bill Evans. A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Tentar voltar para a normalidade, a vez da última pessoa falar de seu anime, música e o porquê da indicação. Então é a vez da Nayara. Bom, eu vou ser bem clichê. A música que eu escolhi é uma insert song que aparece no episódio 25 de Mahou Shoujo Lyrica no Nano High Strikers. O título é Pray, quem canta é a Nana Mizuki. É claro. Claro, né? Tipo, eu conheço ela há pouco e já sei. Já. É tipo... Então, ó, né, gente? Olha só, gente, se não for, Nana Mizuki é Mamoru Miyano. Eu só preciso saber disso. Não revela os segredos, Ian, pô. Não precisa. não disfarço, né? Enfim. Bom, só falando um pouquinho da Nana, então. Eu comentei comentei bastante dela, né? No podcast especial de Natal, lá em dezembro, que a gente gravou. Peraí. Qual a personagem que você se identifica? Ah, não, calma, gente. Tem um script direitinho. Calma que eu vou chegar aí. Pera lá. Você vai humilhar a gente novamente mesmo nesse momento? Não, é rapidinho. Calma, gente, calma. Gente, calma. Fala de Centauri, verde é pra ficar na expectativa, entendeu? Pra fazer uma surpresa. Ela se identifica com a Nana, não com o personagem. Pelo amor de Deus. Ela vai se identificar com a Fate. Não. Pior que não. Ah, mas enfim, só falando rapidinho da Nana, ela é considerada a rainha das Anisongs, porque ela vende single, Blu-ray, álbum pra caramba, né? É mais que qualquer pessoa desse ramo mesmo de Anisong. E ela dubla a Fate Testarossa em Nanoha, mas não é a personagem que eu me identifico. É, só falando um pouquinho do Strikers, né? É a terceira temporada da franquia, e eu diria que é uma temporada que divide opinião, né? Então tem uma galera que odeia o Strikers, prefere acreditar que a série nem existe, e tem uma galera que ama de paixão, né? Bom, eu sou Nanoha Tarde, eu gosto. Não é minha temporada preferida, mas eu gosto pra caramba do Strikers, e a personagem que eu me identifico, né, que é uma das protagonistas, é a Subaru Nakajima, né, que é uma das novatas lá, que ficam na linha de frente de uma corporação lá, que é a Seção 6, né, que a Nanoha, a Fate, a Hayate, são praticamente as líderes, né. E por que eu me identifico tanto com ela, né? Um dos motivos é que ela é toda alegre, bobona, assim, e eu acho que isso, sei lá, faz um pouco parte de mim, das minhas características. E uma coisa que a Subaru chama bastante atenção, que eu acho que eu acabo também tendo um pouquinho disso, é que ela tem um certo sentimento, assim, de querer meio que salvar as pessoas, né? De sempre querer ajudar, assim, um outro e tentar criar um mundo sem tragédia. É claro que isso é um mundo utópico, é impossível. Mas eu acho legal que, tipo, ela tenta lutar pra isso, tenta criar sempre um ambiente alegre, divertido, tenta fazer as pessoas sorrirem, né? É, de certa forma, eu tento fazer isso um pouquinho. É claro que a gente precisa também de tragédias que seja na vida. Você viu o Luke aí, né? Conseguiu se superar bastante em crescer com as coisas. E, então, acho que é importante. Depois do balanço. Acho que isso descreve um pouquinho, assim, dela e um pouquinho de mim também. E também, sei lá, olhando um pouco pro lado, eu diria até negativo dela, a Subaru, ela é muito explosiva, impulsiva e sentimental, né? Então, por ser uma pessoa tão assim, ela às vezes acaba cometendo algumas atitudes que tem algumas consequências, às vezes boas, às vezes ruins, né? Mas ela às vezes age meio sem pensar, às vezes, e isso acaba prejudicando as pessoas ao redor. Principalmente quando às vezes é relacionada à família, né? Então ela é muito ligada à família e eu também sou assim, de certa forma. É tipo, cospe na minha cara, me bate, mas não falo, faz mal pra minha família. E isso eu consigo ver bastante nela. Acho que esses são os principais pontos que eu me identifico com a Subaru Nakajima. Desde que você falou de Strikers e pelo que a gente já tanto conversou sobre Nanoha, eu tinha certeza que você ia falar da Subaru, Nayara. Porque ela é uma personagem que tua face cuspida e escarrada, não tem jeito. O modo que ela age no anime, o modo que você age na vida real é totalmente igual. Não tem nem o que questionar. Nem consigo questionar isso. Os olhos são um pouco diferentes. Eu vou falar que eu tô me sentindo um pouco ligado aqui, porque ela fez todo um discurso motivacional. E, tipo, eu falei duas linhas só. Poxa, né, cara, assim você quebra as espinhas. Ai, gente, desculpa. É porque a gente tem que ter dois opostos, cara. Tem a Nayara e a Lobo. Que absurdo. Que gratuito. Desculpa, Lobo. O pior é que eu gosto muito de Subaru. Eles fazem uns casos legais e tal. É bem legal. Esse é o meu comentário sobre série que eu não vi. Desculpa. Eu também gosto do Subaru azul de raiz. Eu queria ter um carro também. Olha os nossos comentários de Nanoha, porque a gente ninguém viu. Isso aí vai parar de Centauro. Não, para, chega. Se ninguém tem mais nada pra falar de Nanoha Strikers, então vou pedir pra Nayara repetir a música. Pray da Nana Mizuki. Ela já repetiu. Então fique com a música. A flor tem que ser de lírio e o homem tem que ser carlírio. Ok, voltando então para o podcast. Como vocês que escutaram todo esse trabalho até aqui, perceberam que esse podcast teve de tudo. Inclusive tópicos que saíram totalmente do tema proposto. Foi uma maravilha. Nós tivemos muitas declarações, revelações, bullying. Então foi um podcast normal dentro da conjuntura do Sobre Músicas e Animes. Antes de virmos para os agradecimentos, para a música final e todo o tradicionalismo que envolve esse podcast, é hora de cada um dar a sua sugestão de tema para o próximo pleito. Para o Sobre Músicas e Animes, de edição de abril, será o Sobre Músicas e Animes 44. Então, sem maiores delongas, vamos começar pelo Evilásio dando sua sugestão de tema. Então, votem pela discórdia, votem pela vontade de ver as pessoas se degladiando. Então, votem no tema animes que todo mundo gosta, menos você. Então... Votem na caramba, todos os animes que vocês gostam, eu não gosto de nenhum. Eu gosto de Yokohama. Ai, não, mas Yokohama é golpe baixo, né? Ok, a sugestão de Vilásio... Não, eu não gosto, só pra deixar claro. A sugestão de Vilásio está devidamente anotada. Animes que todo mundo gosta, menos você. Olha só, cara, que maravilha. É isso. Agora... Por isso agora... Tá Naruto, porque todo mundo adora Naruto. Ah, sim, todo mundo ama Naruto, com certeza. Todo mundo, né? Eu tinha um lado de sarcasmo na sua fala. Que gratuito vocês. Ok. Ian, sua vez de sugerir um tema. Tá, então, animes que você assistiu e gostou, mas tem vergonha de falar. Que gostou do anime que assistiu. Animes que você assistiu e gostou, mas tem vergonha de falar. É meio sacanagem, né, esse tema. Ué, será que alguém vai falar de Boku no Pico? É porque, tipo, a gente passou toda a nossa vida vendo o anime e não falou pra ninguém, aí agora vai num podcast e fala. É exatamente isso que eu quero, ué. Tira o Bukaku Shoujo do armário, Carlinho, vai falar nesse cara. Não, ele vai falar de Glaslip. Cara, eu já falei que vocês não vão me irritar hoje. Até agora eu não soltei uma vez sequer aquela frase e eu não vou soltar. Ele vai falar de Cowboy Bebop. Então, gente, Carlinho vai falar de Usuga no Sora. White Album. Olha aí, Carlinho, um monte de música, tá fácil. Teu pô, tá muito fácil, cara. Voltando! Loba, sua vez de sugerir um tema. Então, né, o especial da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior. Da Sandy Júnior. Eu não acredito que ela vai sugerir isso, cara. Eu não acredito que ela vai sugerir isso. Não só acredite, porque é verdade. Votem no especial de Sandy Júnior. E o que seria esse especial de Sandy Júnior, Loba, exatamente? Pegue um protagonista de um anime da temporada e escolha uma música de Sandy Júnior que tenha a ver com o personagem. Meu Deus. Caramba, se esse tema ganhar, meu. Caramba, se esse tema ganhar. Esse tema vai ganhar, velho. Já era, gente. Eu vou fazer uma fase. Eu vou escolher Parasite e eu vou botar Vamos Pular. O cara... Tá ok, tá ok. Botar o de nós. Próximo mês já tem temporada nova, né? Então vai ser com os animes de abril, né? Olha que maravilha. Não, botar o de nós zero. Botar o de nós zero e botar aquela tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac, porque é o nome de um personagem. Todo personagem de nós zero tem um nome desse jeito, então combina. Vamos lá. Bebop, é só vez. Animes cujos mascotes que falam. Animes com mascotes que falam. Ok. Nossa. Luke, sua vez. Eu? Meu tema é muito difícil. Naruto, né? Pensei muito. Então, o tema é seu anime favorito. Você tem que explicar qual é o seu anime favorito. Não vale Bunkaku Shoujo. E não vale com a Bob Bob. Então, por favor. E nem Gaslip. E nem o Tio Kyotai. E nem Naruto. Porra, aí confundeu. Caramba! Mas tá ok, sugestão anotada. Nayara, sua vez. Ai, gente, vocês estão tão inspirados e eu tô sem inspiração zero. Sei lá. Bom, eu vou então pegar um tema que eu já tinha sugerido já. É animes com protagonistas que você odeia. Terceira vez seguida que ele vai tentar a sorte. Olha que maravilha, terceira vez. Não, o da Loba vai ganhar, gente. Eu vou votar no da Loba. Eu também. Ela ia falar animes que andam no Mizuki, mas é. Eu volto a dizer, o podcast Sandy Júnior vai sair sem edição. Tu falou isso do de Trevi. Não, não. Ô, Bibop, okay. Você quer editar esse do Sandy Jr.? Não, faz isso comigo, não. Eu já saí dessa fase. Ok, é a minha vez de sugerir um tema. E digamos que eu tô inspirado pra causar um pouco. Então eu escolhi uma pessoa do nosso grupo. Eu posso mudar o meu tema? Pode. Eu vou fazer. Eu quero o mesmo tema da Lobo, só que em vez de Sandy Jr. vai ser Spice Girls, em homenagem ao Bebop. Eu quero mudar o tema do meu também. Vai ser músicas do Maurício Manieri. Música do El Chão, dei o meu também. Parou. O do El Chão é fácil, cara. Tem que ter músicas do Rude também, por favor. Parou, Rude, mas só tem uma. Vai ser difícil. Parou aí, vocês, caramba. Ok. O tema que eu vou sugerir é músicas de animes que a Rafaela não gosta. Nossa, mas ela não véio. Tá nem olha aqui, isso, cara. Que ataque pessoal. Ou seja, velho. Vai todo caramba, mundo. Caramba! Tudo isso que ela não hoje? Pera aí, vai todo mundo ir pro My Anime List dela, procurar todos os animes que ela deu nota 5 ou menos e caçar uma música. E se eu não gostar do anime próximo, também? E se eu não gostar do anime também? Ah, é Bukaku Shoujo! É a lista dela, o anime que tiver lá, é a lista dela. Gaku Shoujo. Qualquer um que ela tenha dado 5 pra baixo. Gaku Shoujo. A gente descobriu ontem que ela deu 5 pra baixo. Eu acho um tema covarde. Eu acho tão covarde. Ela não vem aqui, cara, coitada. Eu acho covarde. Se fosse o Eric, tava beleza, mas a Natália, eu acho forte. É porque o Eric. O Eric já tem mais tempo, então é desculpinha esse negócio da garganta. Leite quente. Acho que o Eric não veio porque ele ia falar de Rosenberg. Eu acho que ele sentiu aquele problema, porque. Qual personagem que o Eric se identifica? Veja todo o histórico. Putz, eu também faltaria, ficaria com dor de garganta. Eu também, então. Mas vocês jogam pesado, hein? Ah, não, mas o Eric ia se identificar com o sommelier do Denkigai Honya. Enfim, para com esse ataque pessoal, os outros que não tocam. Vai, Carlinho. Eu não fiz ataque nenhum, só sugeri um tema. Hã? Que é um ataque pessoal. Mas tudo... Não é um ataque, eu só sugeri um tema. Mas como vocês podem ver, eu sou a Bunkaku Shoujo. Cara, vocês vão tentando à vontade. Não vão conseguir me fazer falar, não adianta. Pode tentar. Já tentaram o podcast inteiro, não vão conseguir. Você não percebeu, na verdade, que a gente tá fazendo propaganda do outro podcast, só que aos poucos. Boa. Eu acho que você está mentindo e sendo sarcástico, mas enfim... É hora então dos agradecimentos, é hora das saudações, das despedidas. Pode ser você, Ia? Oi? Fazer as despedidas, saudações, falar o que achou. Blá, blá. Ah, tá. Então, gente, tchau. Tô aqui de novo, obrigado. E votem no tema da Loba. Vamos ter Sandy Jr. no Anicast do mês que vem, é isso aí. Vamos pular todo isso mundo. Mesmo. Vamos pular, gente, porque o que é imortal não morre no final, e quando a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Era uma vez. Pra poder dizer que o amor não se acabe. Eu só quero lembrar a você, Ian, que se o tema da Loba ganhar vai ser com os animes de abril, não de março, ok? Tudo bem, rosca no pescoço aí de alguém e vai. Tem Cavaleiros do Zodíaco. Tem Cavaleiros do Zodíaco temporada que vem, é meu. Tensão de alcoólico, tem uma gelada. Vai ter Oreno Monogatari, vou botar, encaixar a música da lua lá e tá tudo bem. Tá certo, Ian, tá ok. Então, Loba, faz. Não, Loba não, Loba é um outro momento. Bebop, faz suas despedidas, Bebop. Ah, foi bom voltar aqui, não participei do último porque eu não sabia onde eu estava, aí não deu pra participar. E era em fevereiro também complicado, foi um dia complicado. Aí tava com saudade aqui de participar, agora tá virando. Virou mensal, na verdade, esse ano, né? Aí quando falta um. E uma edição demora vir a outra pra gravar. E foi um pouquinho difícil, realmente, encontrar um personagem que eu me identificasse um pouco. Outro que eu teria escolhido, poderia ter escolhido, era o Namba. Não por ele ser astronauta, mas pela parte É do comportamental dele mesmo. Pra falar a verdade, eu estranhei você não ter escolhido ele, porque eu achava que tu escolheu o Tio Kyodai. Eu achava. É, eu me amarro com a cabeça. Eu poderia fazer isso também, não sei. Mas eu penso um pouquinho como ele. Poderia ter escolhido ele. Tinha outros também que eu pensei aqui, mas no fundo, esses dois aí pareciam mais. Tá certo. Nenhuma propaganda do Nimicote hoje? Sim. Quem quiser pode acessar lá. Tem o guia da temporada, Primavera. O Eric colocou lá vários animes, comentou sobre eles. Ele leu tudo que é mangá, jogou os jogos, leu Light Novel. Então tá bem bacana. Eu tava lendo o post dele, o cara consegue, mano. Por favor. Pois é, é um trabalho. É verdade. E ele tá atualizando o post ainda, tá atualizando constantemente. Sim, ele continua colocando informações, trailers, etc. Tá certo. Valeu então, Bebop. Nayara, sua vez. Bom, agradecer de novo pela participação aqui no podcast, que é sempre divertido. Bom, só acho que fazer mais propaganda mesmo. A partir do mês que vem começa uma nova temporada de animes no Japão. Vai começar Mahou Shoujo Lyrikarona no Ravivid. E eu e o Kalira, a gente vai fazer comentário semanal desse anime juntos, né? Então, uma semana vai ter post no meu blog, no Okimishi Nani. Na outra semana, ele faz comentário do próximo episódio no Netoin. E o melhor é que você não precisa ver as outras temporadas pra assistir o anime. Então, acessem lá, gente, e divirtam-se. Com certeza, vai ser muito bom. Lembrando que o primeiro e último episódio do anime a gente vai comentar juntos. Então segure-se aí que o negócio vai ser sutos do início ao fim. Leva lá pro Kyodai Podcast, cara. Na minha audiência. Podemos pensar. Eu vou fazer minhas despedidas agora então. Eu achei o podcast divertido. Eu jurava pra vocês que eu achava que o tema ia ser fácil pra todo mundo, ou pra maioria pelo menos, mas vejo que me dei mal. Porque nos e-mails eu acabei percebendo mesmo que o tema não foi tão fácil assim pra todo mundo como eu achei que seria. Tudo bem que ganhou, né? Podia ter ganho o tema da Loba ou que ficou em terceiro, mas ok, whatever. Mas que bom que cada um pôde escolher ainda um personagem, um anime, e acabou mostrando o porquê que se identificou com ele. Nós tivemos os dois parâmetros, que foi a explicação da Nayara e a explicação da Loba, e no meio desse todo miolo, todo recheio, no meio disso. Então ficou um podcast muito bacana, com todas as brincadeiras, com as risadas, com alvos, com indiretas, diretas e por aí vai, que são as marcas desse podcast. Foi tudo muito bacana, tudo muito legal. Então eu só posso agradecer mesmo por ter participado mais uma vez, agradecer a cada um que esteve aqui e fazer meus votos também, claro, de que vocês visitem o Netwin, visitem o Nupo também, que está com suas postagens novas, e a revista digital que saiu recentemente, a primeira edição. E como a Nayara bem falou, os comentários semanais que serão distribuídos entre o Netoin e o Alquimista Nani a partir de abril, com o Mahou Shoujo na Noha Vivid. Vai ser muito bom, com certeza. E é isso aí. Agora, a vez do Luke. Então é isso. O Baby não é mais sonho nada, em plena madrugada você vem surgindo toda nua. Linda, cabelo contra o vento, tornando meu momento cheio de beleza e fantasia. Já tô cortando meus pulsos aqui. Maurício Manieri, eterno. Isso aí. Eterno. O mais triste é que ele tava declamando a música e eu sabia do que ele tava falando. Não. O que é que eu faço é você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Se eu não vivo nem um segundo, se teu amor fica perdido no mundo. Olha, é muito triste, cara. O cara tá perdido no amor lá, tá perdido no mundo. Então a gente faz uma edição especial aí de podcast só pra explicar as músicas do Maurício Manieri. Não tem uma música do Maurício Manieri que seja animada, cara. Ele sempre começa com... Maurício Manieri Idol. Ai, ele tá se forçando a cantar, cara. É muito triste. Maurício Manieri ídolo. Ok, Luke, valeu. Vamos fazer um podcast só em homenagem a esse cantor, só pra você participar dele e ser o hoster do podcast. É podcast Maurício Manieri / Banda Beijo. Que Banda Beijo também. Meu Deus. vamos subir a hashtag no Twitter, a Manieri Banda Beijo. Aí, ó, pro podcast futuro aí. Vamos debater quem é melhor, meu bem querer ou maionese. Qual é? Eu acho mais meu bem querer, cara. No entanto, tô sofrendo tanto. Amor. Mas maionese, ele bate feito maionese. Quer dizer, ele tá batendo, mano. É uma música que é com cunho. O cunho mostrando que é um absurdo que é bater em uma mulher. Ai, sério. Ai, meu Jesus. Eu tô chorando. Acesse lá o Shunan, o Chuva de Nanquim, que vocês vão ter post desse naipe aí. Tá certo. Minha sugestão, acessem o Chuva de Nanquim e leiam os comentários apenas. Os posts não interessam, só leiam os comentários. Eu já tem um comentário lá dizendo que eu não entendo Maurício Manieri, que na verdade ele é muito feliz. Enfim. Ok, Vilazo, talvez então, Nobre. Então, queria primeiro falar aqui do comentário do Trafalgar The Neto na última edição, que ele falou que confessa que não lembra muito o nome de dublador. Muita gente não lembra o nome de dublador, mas ainda assim curtiu a edição. Falou aqui que a gente zoa muito Curitiba, a gente só falou a verdade, na verdade. Gostou muito da participação do Ian, olha aí. Oi. E também da volta da Lobo. E que tá ansioso pra próxima edição, cara. E obviamente ele também falou que votou no tema da Lobo só pela zoeira. Isso vai dar merda, cara. Sexta Júnior, velho. Tema da Lobo é o melhor tema. Caramba! O tema mano. Vai ganhar, gente. É já fácil. Se conforme, velho. Tá, eu vou fazer a maior propaganda desse tema da Lobo pra ela ganhar, mano. Cara, o meu medo é o processo. Eu nunca ganhei o tema. Sexta Júnior, de pensar. Vamos procurar o site do fã-clube dos fãs Júnior aí. Vamos todo mundo entre aqui pra votar. Eu vou botar. Vou colocar 5 segundos de cada música pra não ter processo. É, tem esses detalhes também, cuidado. Porra. Não, aí. Não. É, só precisa botar... Como é que é? Vai ser escutado. Acho justíssimo. Vai cantar melhor que o Júnior. Inclusive, como não vai ter edição, tem que ser um podcast cantado. Pois é, Carlinho, olha só, já prepara o gogó aí que você vai soltar a voz no próximo. Em homenagem ao declínio da qualidade das músicas desse podcast, eu vou botar aquela música do Titanic que ela canta. Caralho! Não, peraí, gente. Nossa, essa daí não, cara. Não, essa aí o Carlinho tem que cantar também. Carlinho, canta essa aí pra gente agora. Não, peraí, vamos continuar. Isso deixa pro próximo podcast. E bem, tem um negócio aqui que eu tô fazendo agora em todos os podcasts do Iopinando, que é ler as estatísticas semanais lá do Anime Portfólio, porque sempre tem algumas pérolas que eu acho legal. Então, uma pessoa chegou lá no Anime Portfólio procurando Femininas WordPress, não sei se vocês sabem que porra é essa, vou colocar aqui pra vocês. Eu sei que blog é esse e não tem nada a ver com animes. Femininas Podcasts. Como assim você sabe que blog é esse, cara? Eu sei, mas o cara escreveu errado, né, Femininas? Não é Femininas o endereço, ele escreveu errado. Olha o Carlinho aí. O Carlinho tá manjando. Esse personagem Sister Princess vai vindo. Uma pessoa chegou lá com nomes de todos os animes dos canais. Também é um que eu não entendi muito bem. Tem um que chegou com BGHK História. Vocês sabem o que é que ele tá falando? BGHK. Com certeza ele tá falando de BGH TK. Ah, obrigado, Carlinho. Ou o background das histórias de HQ. Alguém chegou lá com Evangelia, cena censurado, Eva morto. Pelo menos não foi a cena da Asuka e do Shinji, né? Bem, Eva morto. Foi o leite quente do Shinji. O cara chegou com isso aqui, eu vou passar aqui. Eu quero que o Carlinho leia, porque eu não. Talvez você saiba como ler. Filme de anime. Splatset de Machine. Ah, eu sei que filme é esse, velho. Splatset Machine? Mac é com você, Nayara. Sei de nada, não. Cara, mas não dá pra deixar. É esse anime aqui, ó. É esse anime aqui, eu não sei falar. É esse aqui, ó. Ai, você. Meu Deus! Apple Jack's Machina. Apple Jack's Machina, cara. Puta. Parabéns, Luke. Parabéns. Eu tenho certeza que esse filme. Parabéns, cara. Eu convivo com leitores do Shunan, cara. Erro de português é meio que. O Luke já conhece, cara, essas coisas. Alguém chegou lá com Animes Homem Barbudo. Foi a loba. Alguém chegou lá com anime saindo sangue do nariz. Muito bem. E o último, e não menos importante, alguém chegou lá com homenagem a um ex-estagiário. Nunca alguém chegou lá com isso, cara. É o público do Shunan esse daí, hein? Certo? É o público do Shunan. Não, o público do Shunan é só maternal, só. Oi? Eu não faço ideia de como esse cara foi parar no blog de anime, cara. Calma que vai ter muita procura sobre Sandy Júnior. Homem barbudo. Natal é alusão a outra coisa, gente. Parabéns. Eu ainda não dei tchau. É isso, agora vamos pra música da Lobo e o tchau dela. Fala, Lobo. Aquele momento que eu esperei o podcast inteiro, né, pra falar. Eu esperei muito. Uhum. Vamos lá. Eu resolvi pegar aqui as Danças Polovitzianas do Príncipe Igor, que é uma ópera, e é do segundo ato essa música, da Orquestra Sinfônica de Sofia e de Vasil Kazan, não sei falar o nome dele, da Oshi de Princess Chuchu, que em japonês é da Tanhito no Odori. É isso aí. Olha a música que ela escolheu pra encerrar o podcast. Inspiradora. É, agora faça teus agradecimentos, Loba. Teu tchau, agradecimentos, o que você achou? Deixa eu deixar. Alô! Alô, valeu! Alô, valeu! Alô, alô, graças a Deus! Falava oi, tchau! Não, aí falou, falou, graças a Deus! Inês Brasil indo embora. E dois Brasil dando tchau. E de Centauro a Inês Brasil, não saímos do tema. Vamos pular aí. Essa música é muito boa. Vamos pular. Vamos pular. Acaba esse podcast. Acabou. Tchau, pra antigo sonho. Tchau, galera. Acabou. Tchau. Maionese. Tchau.